O Mark Juliette Romeu, qual foi o último código acionado? Prossiga, Romeu, confirma o último código que acionou, transponder. No 715, bom dia, linha e decola 1-0, vento variável 2 nós. Autorizada a linha regular, pista 1-0 com 1-7-1-5. A torre 118-95 e aciona 0171, mais Juliette Romero. Romeu, chame a torre para prosseguir contato e declare. Salvador, total 99 e 1? 99 e 1 no 1, prossiga. A informação hotel, autorização... Aguarde qual? Romeu, Golf Vitor, prossiga. 5 1. Obrigado, bom trabalho. Paulo, gol 1897, está no gate 09 e solicita acionamento na posição posterior do pushback. Reporte pronto para o push, 1897, autorizado a acionar na posição. Reportará pronto para o push, gol 1897. O Romeu Govito confirma radial para a saída seria 029 e a distância da localidade? Gente, aguarde um instante. Para o pushback e acionamento, o gol na 605 na posição 1-1. Na 1-1 está livre o Chemitax. Autoridade, pushback, acionamento, estou na minha 05. Fala, bom dia, o Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette. Aguarde um instante. Bom dia, da 3507, informação hotel, está no 07. 340 para Brasília. 34, aguarde quatro. Aguarde. Controle 1998, bom voo. 1998, obrigado, bom dia. Controle Salvador, é o voo 1715. 1715, bom dia, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado. 1715. Conforme autorizado, 360. Após frote, conforme plano de voo, controle 1998, 5106. Total 991, autorizado 310 em Fortaleza, decola na, da 10 com curva esquerda, rombo, alvo, frote, após frote, conforme plano de voo, controle 198, transponto 5106. Total chama pronto, puxa acionamento. Chama lá, total. 3551 for pushing, start on April 3. Clear pushback and start up, report to text. Welcome. Alpha Tango Sierra, aguarde. Vitor, é, confirmando então, radial 029, quantas milhas? Livre LS em forma estabilizada. Tango na Mambaré. Sente. Livre LS. A linha aí decola do 97. Mais que Juliette Romeu. esse estacionamento? Autorizado então no 05 para Sierra November Alpha Hotel, direto, decolando da 17, curva à esquerda, sai no corredor forte, por 1000 pés inicialmente, restrito. 119.8 controle, a torre 118, decimal 95, aciona 5065. Aguardando transferência, Romeu. Request taxi with a 60, souls on board 4 hours 40, alternate to Salvador. 5514, clear to holding point, runway 10, QNH on 014, tower 1 on 8, small 95. Taxi approved to holding point 10 via Juliet Alpha, when they're calling tower 118, decimal 95, 5514, pleasant night. Alô, no meio 05. Poderia confirmar o transponder pago para o no meio 05? É o 5065? Correto, 5065. Ok, para o táxi estamos com 143 a bordo, autonomia de 3:30, alternando Campinas. 3:30, vai seguir a TR-Trip que está iniciando no pátio 3, no ponto de espera 18.6, 1014 o ajuste. Sim, a gente segue a TR enquanto espera 23.014, grátis. Rono 897, coordena a equipe de solo, o tráfego da companhia vai passar a retaguarda, posta livre o push. Após o tráfego da companhia, vai iniciar o push, gol 1897. Salvador da TAM 3517 no 07 para push, acionamento, aguardando qualquer. Afirmativo, aguarde só um instante. Salvador da 3153. 3153, Galeão, número 4, cópia. Aguardando. Solo, é o Air Brasil, mais Tango Juliette, na posição 10 de carga, aguardando para a cópia para a Teresina 280. Teresina 280 autorizado, direto, decola da pista 10, curva esquerda, Momo Albo, direto, Petrolina, controle 119.8, 5104. Conforme o plano de voo, após Petrolina, direto, Teresina, após direto. Autorizado Teresina no 280, decolar na pista 10, curva esquerda para decolagem, perfil da Momo Albo, direto após DCT Teresina, após DCT, aliás, DCT Petrolina, DCT Teresina, 198, 5104, transponder, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, chame pronto, puxa seu. Chama lá, Mike Tango Juliette. Beleza, litoral, reporte farol da barra. Meu Fox Trot Eco. Rodolfo Vitor, então autorizado 090, saindo da 17 instrumento, sai na Momo Albo direto. Controle 1985067. Clear for lineup and take off runway 10, wind variable with 2 knots. Cleared line up and take off 5514. Salvador 3517. 3517, 340 para Brasília, Apezulu no 7, decolagem no 0 direita, Golio Fito, 119.8, 5102. 340 para Brasília, Brasilu 17, Golio Fito, da pista no 0, curva direita, 119.8, controle após, transponder 5102, o TAM 3517, informa que está pronto para puxa, acionar. Aguarde apenas o tráfego do portão 9 para iniciar táxi, assim que o tráfego livrar a retaguarda, eu autorizo o puxa. 3517. Alfa Tango Sierra, pronto cópia. Vera Cruz, 1000 pés, decolagem no 7, curva à direita, corredor axé, 119.8. 118.95.0251. Detectando Tango November Echo. Tango November Echo, ciente. 5 milhas do marcador externo, complexo próximo a ele. E chame a torre 118 decimal 118.95. 118.95, obrigado, bom dia. 153, cópia. Autorizando 5-3, prossiga. Galeão autorizado 380, via Peruíbe 50, Bideve, AP November 857, seguro AP Zulu no 6, após comprar o plano de voo. 119-8 controle, a torre 118-95, a saída será da El Leda Bideve. Seu transponder é 5-1-1-0, tá 3-1-5-3. O senhor tá cancelando? Pode ser, cancelando agora. Tango November Echo, cancelar 203, base pela direita 17, reporte para final. Gente, reporte para final, Tango November Echo. 35514, Airborne at 03119.8, have a nice flight. Thank you, good day. 5-1-1-0, da 3153. Fala, Gol no 605. No 605, prossiga. Ah, poderia confirmar a frequência da torre, tio? 118.95. 118.95, graças. Clear. Proceed as clear, 335514. Vou servir o senhor, prossiga com o cotejamento. 510 com 1014, reporte próximo a farol de Itapuã. O meu Fox Trot Lima. Fox Trot Lima. Do 5 ali, mantém 1 no 0. Ali, mantém 1 no 0, gol no 6. Patango Serra, livre acionamento, chame para o táxi. No 0 no 4, confirmando e se encontra no PAD 4. Guaxa. Tango November Echo, confirme o seu estacionamento. Confirme, senhora. O senhor vai estacionar no PAD 5, só confirmando, após pousar? Afirmativo, senhora. Lá no hangar da EBTA. Gente, Tango November Echo, tem livre pouso no 7, o vento variável 2 nós. Gente, livre pouso está na base baixada, checado, campo à vista. Alfa Tango Sierra, ajuste no 0 no 4, reporte no ponto de espera. Livre até o ponto de espera, torre 118.95, ajuste 1014, gol no 897. Livre até o ponto de espera, torre 118.95, o gol no 897. Tá 3517, coordena a equipe de solo, após passagem 737 gol, tá autorizado seu pushback. Autorizado após a passagem da aeronave na retaguarda, com a equipe de solo em coordenação, chamará para o táxi. Liberar apagação, instantinho, cópia. 05, tem livre decolagem 1 no 0, vento variável 2 nós. Livre número 2, mantenha a posição. O meu Golf Vitor tá na escuta? Como que o senhor vai taxiar em frente, ok? Aguardar na Quebec a passagem do tráfego após prossegue para a cabeceira 35, Romeu Golf Vitor. Decolar 207, controle 198, bom voo. 198, bom dia. Tango November Echo, seu solo 07, ao estacionar, frequência livre, bom dia. Bom dia, obrigado. November Alpha autorizado então, voo local, Salvador, Salvador, decolando no 7, no 1000 pés, curva direita, corredor axé, controle 1, no 9, decimal 8, a torre 3895, acione 5045. O tráfego já está livrando no 45. É seu critério, ok? O senhor é que sabe se quer ir via Lima ou via pista, é seu critério. Guardião 07, prossiga. Meu Fox Lima Ciente, Schmidor, 118, 612. 118, 95, Fox Lima. Oi, Salvador, meu cordial, bom dia. Esse é o Papá Romeu, Romeu Fox Lima. Gente, o tempo de voo, o comandante, e quantas milhas se afasta? Oi, Salvador, Papá Romeu, Romeu Fox Lima. Tá na região do Iguatemi, senhor. Vai liberar o setor e vai comprar o de Veracruz. Gente, direto Veracruz da presente, vai manter o voo na ilha de Veracruz. Já manter sobrevoo, positivo. Pronto, voo no 897. Oi, Salvador Cordial, bom dia. Esse é o Papá Romeu, Romeu Fox Lima, passo o parque do Pituaçu, instruções. Romeu Foxtrot Lima, confirma intenções de pouso. Parte 5 BCA direto autorizado. O meu Foxtrot Lima, sem interferir com a pista, autorizado final PAT 5, vento variável norte. Tá, sim, é que sem interferir, o meu Fox Lima reporta na final do PAT 5 VTA. E a torre 118-95 para prosseguir. Civito, a linha e decola pista 35, vento variável norte. Alfa Tango Serra, mantém a posição. Meu BT 160, alterna Campinas, autonomia de 3 horas e 52. Autorizado até o ponto de espera no 0, a torre 118.95 e o ajuste de 14. MD 14, autorizado para o ponto de espera da 1.0, 118.95, a torre está 35.97. Voo no 897, tem livre decolagem 1-0, vento variável 2-9. Livre decolagem do voo no 897. Ativo no 070, confirma o estacionamento. Pátio 4 prossegue com 118.95. Vitor, decolado ao 11, no controle 1-1-9-8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. O Papa Tango Romeu Golf Vitor está na Momo. E Romeu Golf Vitor, ação de código 5067. Submantenha 090, vigilância radar. Romeu Golf Vitor. Gente, tá livre da restrição, acessão 090. Afirmo Romeu Confirmido. Gente, acessão 090, Romeu Confirmido. Coordenando com o centro, ok? O senhor vai ingressar na área dele, só um momento para a decolagem. Muito grato. Só controlado, Romeu Confirmido. Voo no 897, decolado 112, controle 1998, bom voo. Decolagem pista 10, esquerda, Pucaracaju, 1998, 5107, Rio. 310, autorizou Recife, autorizou 58, Pucaracaju, decolando 0 com curva esquerda, 5107, Rio, 5973. 5973, chama pronto, puxa o acionamento. Camaral, Rio. Aguarde. Controle Salvador, Gol 1897, decolado, passa 2000 na da Éoleda. 1897, bom dia, vigilância, prossiga conforme autorizado, Gol 1897. 897. Romeu Golfe Vitor, assim também informe radial e distância da localidade. Sempre vai ser radial 029 e vai estar 130 milhas, o Romeu Golfe. E se opôs aos 0950. Ciente, radial 029, autorizado afastamento direto, Romeu Golfe Vitor. Está presente direto, Romeu Golfe Vitor. Intenção prosseguir em condições visuais no 095. Decimal 8, tanque Sierra, grato, bom dia. Intenção 095, Romeu Golfe Vitor. Controle Salvador, papapá, Fantão de Sierra, decolado 97, acionado 0154. Página no zero, vento calmo. Iniciando, tá 35 no zero, na pista no zero. Mantenha-se em condições visuais, reporte no através do farol Alfa Tango Serra. Paciente, 0151 no tanque já. Então, Romeu Golfe Vitor, radial 029 de Salvador. Para o Romeu Golfe Vitor. Romeu Golfe Vitor, com o radial 029 de Salvador. Confirme para o Romeu Golfe Vitor. Localidade afasta-se na radial 029, é isso? Afirmo. Ok, gente. Chipé aqui, acionamento, Rio 5973. Autorizado, time táxi. Camarão, táxi, Rio. Alô, Salvador, tá 3153. Com Chipé aqui, acionamento no 8. Colagem da presente, proa norte, o vento calmo. Alô, Salvador, da 3153. 3153, prossiga. Para o pushback, acionamento no 8. Ótimo, tá. Autorizado, chamar táxi, 3153. Alô, Salvador, total 9911, tá no SEC, a posição 8, para push acionamento. Aguarda total, tem o tráfego do Rio já autorizado. Fala, Papatango, muito bom dia, Papatango, Romeu Papatango. Romeu Papatango, aguarde Aracaju. Aguarda Papatango. Paulo, Rio 5973. Prossiga, Rio. Se o senhor puder liberar o total, o colega aí, nós vamos fazer o pushback mais atrás. 03597. Isso, você pode liberar o total, colega, aí que a gente faz o push mais pra trás. Ok, então o total coordena com a equipe de solo pra fazer simultaneamente com o Rio, ok? Reporte pronto pro táxi. Total coordena com a equipe de solo, faz simultaneamente com o Rio, chamará para o táxi. November Alpha na escuta. November Alpha, só confirmando, o senhor prefere sair pelo corredor forte? Informo que está muito baixa a transmissão, o senhor poderia confirmar? 97, Libra 120, chama Recife 1251, bom dia, bom voo. Boa noite, 97. 251, bom dia, muito obrigado. Vamos clareza 1, checa equipamento por gentileza. Aracaju 070, Golfo 677, decolagem no 7, esquerda, saída Conde, controle 1198, a torre 11895, acione 0264, Romeu Papatango. Autoridade Aracaju, 070, aerovia Golfo 677, decolagem da 597, na fila esquerda, saída Conde, controle 1199290. Meu papatango, PLB? 18.6 prossegue, corrijo. 18.95 prossegue. Guardião 07, controle, pede chamada aí. Controle Salvador, guardião 07. Guardião 07, configure. Mantenha as condições visuais, informe chamado de pouso. Chamado de pouso às 10h30. Zulu. Copiado no 030 Zulu, mantenha as condições visuais, não há traço a reportar. Frequência livre para o voo, Guardião 07. Frequência livre, grato, Guardião 07. Eu bem o tempo de voo, Guardião 01. Visuais e frequência livre, atento ao helicóptero Mike Juliette Romeu, lá na vertical de Veracruz, realizando o voo Alfa Tango Sierra. Paciente, frequência livre, bom dia. É, reporte fora do solo, corredor axé inicialmente. Agora clareza 5. Solo da 3153, táxi 155 a bordo, 3h40, alterna Campina. No ponto de espera, chame a torre 1895, ajuste 1014, está 3153. Ponto de espera, chama a torre 1895, da 3153, 1014. Ali o estacionamento? UTAN 3517, livra nível 120, chama centro Recife em 1260, bom dia, UTAN 3517. 260, UTAN 3517, bom dia. Bom dia. 17, direita, gol, leval direto, 198, 5105, quilo sem Lima. 1-4, controle Salvador. Correto. TP-5514 a 5 milhas de Conde, mantenha nível 130, serviço radar encerrado. Chame controle Aracaju em 120, decimal 3. Oi, daí. Repetindo, 5514 a 5 milhas de Conde, mantenha nível 130, chame agora o controle Aracaju em 120, decimal 3. Roger 5515, call now Aracaju, approach control 120, decimal 3, good day. E o chamou pro táxi? Não, foi total 9911, com 04 a bordo, na clareza de Santa Terra Natal. Porte na final para pouso em Ondina, Guardião 01.